Bom, pessoal, voltamos então agora para o quarto e último bloco de sessão 118 e vamos aí começar com respondendo as perguntas dos fãs, né, dos nossos ouvintes aí. O Kleber Henrique falou que gostou muito do assunto da edição passada sobre sediar corridas, né, o que uma cidade precisa ter para sediar uma corrida. Essa é a pergunta dele que ele deixou para a gente aqui, né, Leon? Então ele pergunta para nós aqui que uma cidade realmente precisa ter para receber uma corrida da NASCAR, né, Leon? Então, Kleber, com certeza, nenhum evento da NASCAR recebe menos de 40 mil pessoas, né? Ou seja, você tem que ter toda uma infraestrutura ali, questão de hotel, né? Questão de acesso, né? Não sei se você lembra, Léo, quando a pista do Kentucky, pela primeira vez recebeu uma prova... Eu ia falar isso agora. NASCAR em 2012, né, Léo? 2012. Teve... Essa pista já havia recebido provas da Indy, até da Xfinity Series, da Truck, com lotação máxima. Aí a pista sofreu uma reforma, aumentou o número de arquibancadas. Só que como o número de pessoas que vão assistir uma prova da Speed Cup normalmente é grande, né? Acima de 50 mil pessoas, com certeza. Virou um caos ali o acesso ao circuito. Por quê? Porque só tinha, acho que, uma ou duas estradas que iam para o circuito. Ou seja, deu uma hora de encarrafamento lá. Foi coisa que foi notícia nacional nos Estados Unidos, não a prova, mas o encarrafamento que aconteceu lá. Ou seja, tem toda uma questão de infraestrutura que o local tinha que ter. Lembrando que a maioria das pistas fica fora da área urbana, né? Tem muito essa questão de... E muito essa questão de acesso, né, de estradas e tal. E também questão de aeroporto, você tem um hospital com um nível de atendimento alto, né, um nível de excelência alto ali próximo, né. Tem vários fatores que são primordiais para você querer ter um evento da NASCAR. E fora a questão de patrocínio, né. Não adianta, por exemplo... hoje em dia tem vários... A gente tava falando de Darlington mais cedo, né, Léo? É uma pista que eu acho que pelos fãs da NASCAR receberia até duas provas da NASCAR por ano. Só que por aquela região ali não tá no seu melhor momento financeiro, né? A região mal tem uma prova, né? Tem uma prova apenas. Porque você tem que ter uma grande patrocinador, né? Bem alta para poder bancar esse evento, né, que é muito grande. Enfim, The Rock, por exemplo, Rockingham, né, é um local também que não recebe mais provas do Sprint Cup, né, também por essa questão financeira, né, você tem que ter uma grana para poder sediar esse tipo de evento. Como qualquer outro grande evento, né, Léo, você vai sediar, você tem que ter pré-requisitos ali. Leonardo? Léo, interessante que você falou, você lembrou de Rockingham, só para frisar aí, quem estiver a fim de comprar, a pista está sendo vendida, né, mesmo com toda a reforma preparada aí para receber as categorias aí. Se fez um experimento com a Truck Series, colocou a Arca lá também para correr, colocou a KN, mas mesmo assim o negócio não embalou, não chamou tanta atenção assim. Então a pista está à venda de novo. Eu não sei o valor, eu tenho que pesquisar o valor. Eu sei que a pista está à venda, eu até nem me interessei quando eu li a matéria pelo valor da pista, que nem estava naquela matéria o valor que seria vendido a pista. Então, assim, é uma pista que é antiga, que todo mundo fala que seria bom. Reformar a pista, está lá novinha lá e está aí jogada ao tempo, porque não recebe, pelo menos, categorias grandes, né? Truck Series não volta mais lá, a Arca também não volta e nem a KN volta lá. Está a pista jogada lá, ao relento, para ser vendido. Leonardo, se quiser comprar, pode comprar, pode falar, Léo. E tem uma coisa muito importante, nos Estados Unidos existem milhares de pistas, ó, centenas de pistas, chegam milhares quase, enfim, existem centenas de pistas lá, pistas curtas, mas essas pistas se mantêm em atividade o dia inteiro, tem campeonatos locais lá. Aí o que acontece? Quando você tem um circuito maior, tipo... A questão de estrutura, né? Tem um prédio ali em volta, né? É isso aí, é um valor alto para você ter ele, sabe? Você manter ele. E aí acaba sendo que para você abrir a pista para ter um evento, você já tem que ter um você já tem que ter um valor para pagar. É mais ou menos o que a gente acontece com essas arenas da Copa, por exemplo. É, para você, por exemplo, o Palmeiras, quando vai jogar no estádio dele agora, na Arena Allianz, ele tem que ter um valor X para pagar toda a operação daquele local. Que não é só abrir a pista e colocar os carros na pista. Tem um negócio que você, tipo, tem pessoas que trabalham ali na arquibancada para orientar os fãs que vão lá assistir as provas. Tem todo um pessoal que você tem que ter para fazer aquele negócio fluir. É diferente que você ter uma pista curta, onde tem estrutura mínima, né? E que é mais barato, né? E ela alto se paga, né? Pelo valor dela ser baixo, né? Enfim, Leonardo? Ô, Elião, a pista já foi vendida. Acabei de ler aqui. É, o comprador chama-se Bill Silas. Comprou a pista por 3 milhões de dólares. Será que é o pai do Brian Silas? Elião, me veio essa... Assim, ó, essa mesma coisa na hora. Que se for Silas com Y, é ele mesmo. Não, é Silas com Y. Billy é com Y. Silas não. Não, deve ser outro, então. Mas vê essa ligação aí, rapaz. Aqui fala também que ele. Fala que o futuro. O histórico da pista, né? O histórico da pista tem a ver com o futuro dela também. Que ele quer dar uma. Quer dar uma. Um fôlego nessa pista aí. Quer que a pista volte o negócio. E segundo o cara, né, o comprador, ele fala que vê um negócio muito próximo nessa pista aí, né? Pro business. É usar a palavra que ele usa aqui. Elião, só para terminar esse assunto aqui, Elião, da pergunta do Kleber aqui, né? Só para quem tanque, Elião, foi em 2011, primeira corrida, né? E realmente foi uma loucura. Foi 80 milhas de... Se eu não me engano, foi 80 ou 50 milhas que teve de condicionamento. E lá a estrada é simples, é tipo uma mãozinha vai e vem. Né? Então foi uma loucura para chegar na pista. É, muita gente reclamando. Eu tava acompanhando pelo Twitter, via muitas fotos, pessoal mandando foto, parado ainda. E tava, tipo, faltava uma hora e meia para começar a corrida. Então foi uma loucura mesmo. Então, assim, realmente para se sediar uma corrida da NASCAR, tem que ter bons acessos à pista, né? Um estacionamento muito grande, que o estacionamento de Kentucky também foi aumentado, foi dobrado depois desse incidente aí. E receber uma corrida da Sprint Cup realmente não é muito barato, não. É muito caro receber. Como o Elião falou, você compra um pacote, né? Tem que comprar um pacote. Você não compra. Tem uma espécie de caderno de obrigações que você tem que ter. Isso mesmo, Elião. E sobre o Kentucky, até nos outros anos, agora não me recordo como foi o público neste ano, mas. Nos outros anos, a gente não tinha pouco público lá, muito em razão disso, né? Tem a questão, né? Você vai no evento, você é maltratado, normalmente você não volta, né? E ainda mais, tudo bem que no Kentucky ali, acho que não temos outras pistas de corrida, né? Uma região ali, acho que até meio isolada, assim, não tenho certeza. Mas, enfim, você não volta no evento, né, Léo? Você vai no estádio de basquete lá, vê um jogo lá, o cara te trata mal, você passa, nem vê o evento, gasta bastante, aí você acaba não voltando, né? Eu não sei se nesse ano a gente já teve uma recuperação nessa questão da moral com o público, e só pra ver, né, que é uma pista estabelecida, né? Já vinha de anos e anos recebendo Fórmula Indy, recebendo a Truck Series e Xfinity, sempre com bons públicos, né? Eu lembro de algumas provas da Indy que eu vi lá, principalmente no início da IRL, lotadas as arquibancadas, Leonardo. É, realmente é uma pista muito boa, né, Leon? Essa pista de Kentucky aí, a pista e recebeu aí muito bem-vinda aí a Speed Cup aí, que tá dando tudo certo e boas corridas também, né? Não tão as coisas lá no Kentucky são ruins, não, são boas corridas. Bom, Kleber, espero que você tenha gostado da nossa resposta, né? É, para se receber uma estrutura da NASCAR, uma corrida da NASCAR, por menor que seja, tem que estar bem preparado e bem estruturado. Não é só falar assim, a gente quer receber uma corrida da NASCAR. Só para lembrar aqui também, olha, outra historinha legal aqui, Milwaukee, né? Aquela pista de Milwaukee, ela teve problemas, a NASCAR, a Xfinity e a Truck Series corria lá naquela pista de Milwaukee, teve um problema financeiro muito sério. E o estado de Wisconsin, né, falou que não queria perder essa corrida da NASCAR, que era importante para o estado. Então o próprio estado juntou força, né, e levou a corrida para a Road America. Então, assim, a corrida saiu de Milwaukee, né? Então o estado foi que queria ter, porque eles falam que recebe um bom dinheiro, é um bom turismo para aquele estado de Wisconsin. Então levou-se a corrida para a Road America. Eu, se não me engano, mas tinha uma outra pista que também estava interessada, mas foi para a Road America e casou muito bem com a Road America. É uma das corridas que eu mais gosto do ano da Xfinity Series em Road Course. Se e até, Leonardo, por isso que Road America demorou tanto também para voltar para IndyCar, né? Porque a categoria estava fazendo um esforço para preservar essa prova em Milwaukee, né? Porque você tendo duas provas no mesmo estado e a Indy, digamos, só corre durante 5, 6 meses, é diferente de você correr em março e depois correr em setembro, né? Ali fica muito próximo, né? E aí foi um dos motivos de Road America ter demorado tanto para voltar para a IRL, né? Quer dizer, para a IndyCar, perdão. É isso mesmo, é um bom assunto também para falar da IndyCar também. Então, Clebão, é isso mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa resposta. Vamos aqui pro Loucos por NASCAR, né? O Paulo Fernando Prado, ele que sempre aí tá com a gente aí, já participou do nosso podcast. Ele, a primeira pergunta dele é: que fatores vocês apontam para a queda de competitividade da Chevrolet em relação ao Ford e Toyota? Eu acho que é questão de desenvolvimento técnico. Se bem que, olhando da parte da equipe do Stuart Haas, eles não caíram tanto assim, né? Só vendo na pontuação, né? Mas eu acho que hoje a melhor equipe da Chevy é a Stuart Haas. A Hendrick caiu muito. E eu acho que também o trabalho que está sendo feito na Toyota, o trabalho que está sendo feito na Ford, né? Pela Penske, né? É só lembrar que a Gibbs tem 4 operações com pilotos que podem ser campeões, né? E indiscutível o talento deles. E tem um trabalho de engenheiros ali tentando melhorar cada final de semana. Agora você imagina 4 pilotos de um nível excepcional. Eu não sei, né, Léo, mas eu acho que nem a Hendrick conseguiu juntar 4 pilotos de um nível tão alto como a Gibbs conseguiu. Isso aí num trabalho de semana, acaba fazendo diferença, né? Essa é uma pergunta bem interessante do Paulo, né? Foi uma pergunta muito boa, pergunta que eu gostei demais dele, porque, assim, a gente consegue abrir o horizonte, né, Léo? É muito assunto tá envolvido numa pergunta só. Vamos só tentar segmentar um pouquinho aí. Primeiro, quero defender um pouco a Hendrick, né? A Hendrick Motorsport, pessoal, ela passa um momento difícil, né? Por que um momento difícil? De mal a pior, o ano passado tivemos o Jeff Gordon indo pro Chase, foi pra Homestead lutando pelo título. Poderia ter sido campeão. Aposentou, treta campeão e tal, cara histórico, começou lá atrás, lá brigou com o Dan Hart. Com o Dylan Hart, depois brigou com o Theo Labonte, o cara desbravou aí, fez uma passagem monstruosa na NASCAR, o Jeff Gordon, entendeu? Com todos os seus métodos pela Indy. Temos o Jimmy Johnson, que tem 6 títulos, já encheu a mão e mais um dedo da outra mão aí de título, várias vitórias, sim, um cara muito bom. Tem um excelente crosschef, que é o Chad Knaus, que é um mago aí, ainda considero para mim um dos melhores, se não for o melhor ainda da atualidade como crosschef. Né? Só que aí para por aí, né? Aí no caso da Hendrick, já nós temos, a gente olha para a equipe do lado de Chevrolet, que é a Stuart Haas, que recebe equipamento da Hendrick. Nós temos um Kevin Harvick, que é um cara puta de um piloto. Nós temos o Tony Stewart, que está aposentando, estava muito mal aí, sei lá, o cara bebeu água de bateria, NASCAR, não posso falar que deu vitória, né? Acabou vencendo em Sonoma, bebeu um pouco de bateria, o cara ficou frenético de novo, tá doidão, tá na pilha, tá aí fazendo boas coisas, ressurgiu. Temos o Kurt Busch, que foi recém chegado à categoria, ao time deles aí, né, tá fazendo boas corridas também. A Dani, que é água com açúcar, tá? A Dani, que é o café com leite ali, é a mulher da propaganda. Então, assim, a Chevrolet não está mal. Eu acho que a Ford tá um pouco pior que a Chevrolet. A Ford não tá bem. E quem tá bem de Ford? A Penske. É um time só. A Roush tá muito mal. A Roush tá tentando se recuperar. Mas a Hendrick tá boa. A Hendrick tá boa e a Stuart Haas tá boa. Se você falar assim, qual é o melhor time de Chevrolet, o Elion, concordo com o Elion 100%. a Stuart Haas. Por quê? Tem melhores pilotos. A Stuart Haas tem Kevin Harvick, tem Tony Stewart, tem o Kurt Busch e tem a mulher propaganda. É, consegue trazer o patrocínio pro time. Já na Andy, a Andy tá morta. Entendeu? A Andy tá morta por quê? Ela perdeu o cara 4 vezes campeão, que era a Icno, que trazia público e patrocínio pro time, que é o Jeff Gordon. Aposentou, não corre mais. O Denha Jr., que é o cara propaganda. O Denha Jr., pessoal, ele só dele tá dentro do carro lá, ponto, já tem milhões de pessoas assistindo corrida. É, nós no Brasil não enxerga assim, mas lá é assim, nos Estados Unidos, tá? É o cara que mais vende. Então o Denha Jr. tá fora das pistas, tá machucado. Só que o Denha Jr. a gente sabe que ele não é o melhor cara do mundo, né? O Denha Jr. tem lá os seus atributos positivos, mas ele tem os seus negativos. Às vezes o pessoal critica tanto o Casey Kane, mas esquece às vezes de criticar talvez o Denha Jr., que talvez mereça a mesma paulada, com a mesma força, né? Porque o Denha Jr. ficou muito tempo sem vencer, agora que ele melhorou um pouco, né? O ano passado ele foi bem, 2015, 2014 foi melhor ainda, e esse ano vinha capengando. Então assim, para mim, o que acontece hoje em dia com a Chevrolet está perdendo a identidade. Por quê? Diferente de Ford e Toyota, que está investindo na base, que é a base? Lá na KN, vai lá, coloca a cara para andar para elas, vai lá na Arco, coloca a cara para andar para aprender, lá na Truck Series, na Xfinity Series, coloca a cara para aprender, vem trazendo a molecada, não coloca. Por exemplo, qual é o cara que tem na Truck Series fazendo um trabalho aí para crescer? Temos um, né, que é o que deu um estalo do Denha Jr. e colocou um time lá, colocou o Cole Custer no Truck 00, que só tá que seguindo. Ele já vai para Ford ano que vem, já vai para Ford. Já vai para Ford, já vai mudar, já perdeu um cara. O que a Henrique pode fazer? Como ela tem dinheiro e poder, ela pode ir lá comprar o Lombardo. Falei, Lombardo, vem cá, vem aqui. Quanto você quer? Não, a Gibbs, o Caio Busch tá me pagando aí 50 milhões. Não, não, eu te dou 100zão. Tá aqui a maletinha, vem pra nós. É que pode fazer. Que assim, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Keselowski era da Hendrick. A Hendrick tem mania de querer manter os medalhões e tal, né? Segurou os caras lá. O maior erro pra mim da Hendrick foi ter mantido, talvez, o Denha Jr. quando já não rendia muito bem, né? Ou o Casey Kane, que já não vinha mostrando um bom trabalho. Naquele momento ali, ele devia ter trocado um dos dois pelo Keselowski. O Keselowski foi para Penske porque ele viu que ele estava amarrado, ele ia ficar de mãos atadas. E a Hendrick, como a melhor equipe Chevrolet, deveria ter apostado em novos talentos. E ela não veio apostando. Aí que ela fez agora? Agora ela viu o Chase Elliott, né? Foi lá embaixo, catou o Chase Elliott e falou assim: Chase Elliott, vem cá que você é nosso. Ela deu um despertinho. Só que os frutos, pessoal, do Chase Elliott não vai ser colhido agora. A gente vai falar daqui a pouco do Chase Elliott, como ele vem perdendo os pontos, né, durante, nas últimas corridas aí. Como que a pressão agora começou a ficar mais forte para ele. Ele não tá terminando com as corridas tão bem assim. Então, nesse caso aí, não é a Chevrolet que tá mal. Nós temos a melhor equipe, que era a melhor equipe Chevrolet, que não vem rendendo bem, né? Que nem o Elião falou, são 20 corridas. A Hendrick Motorsport venceu duas ainda até agora, duas vitórias do Mid Johnson, entendeu? Então, assim, o momento da Chevrolet não é bom. Não é bom para a Hendrick Motorsport. A Stuart Haas, até o momento, até um certo momento, se eu não me engano, ele é até no Kentucky, mais ou menos por ali, Daytona, os dois carros no campeonato de pontos, né, esquecendo o Chase Grid lá, que muda tudo a tabela, campeonato, se fosse campeonato de pontos corrido, estaria liderando Kevin Harvick e Kurt Busch em segundo. Então, estavam dois carros desse Stuart Haas liderando o campeonato da Chevrolet. Então, dois carros Chevrolet liderando o campeonato por pontos. Então, assim, o Chase Grid maquia muitas vezes o resultado, maquia muito desempenho dos carros, porque você esquece de ver regularidade para ver pontos e vitória. Então, assim, eu creio que já aconteceu muitas vezes. O Denny Hamlin poderia ter vencido várias outras corridas. A gente vê o Denny Hamlin tá nem aí, né? Que nem foi o caso lá em Sonoma. O Denny Hamlin, passou, foi, bateu, beleza, tanto faz, aí, já tô classificado que eu vou ficar me matando. Então, assim, o Chase ele maquia muito como está o desempenho das equipes. Mas uma verdade é, a Hendrick Motorsports não está bem. Não está bem porque lá no passado, quando ela deveria ter apostado em jovens talentos lá nas categorias de base, ela não apostou. Ela continua apostando em quem? e Jimmy Johnson, que tava tudo beleza. Jimmy Johnson, todo mundo batia menos ele. Eu lembro o título do Jimmy Johnson, um título dele contra o Mark Martin, que era da Entry, né, Leão? Eu acho que foi em 2009. Aposentado já, né? Aposentado, né? Já tava até aposentado já. Eu não sei se foi 2008. Eu acho que foi 2008, sim. Não, 2008 foi com o Jeff Gordon. Que também ficou uma virada. Não, 2007 que foi com o Jeff Gordon. 2008 era contra os três carros da Roush. E aí em Talladega, digamos, tava o Beeple, o Edwards e o Matt Kenseth no Chase. E os três bateram, né? Só que, tipo, nesse ano até, né, a Roush tava brincando, né? Acho que foi em Dover, eu acho, né, Léo? Foi 1-2-3. Aí o Jimmy Johnson começou a aparecer. Aí em Talladega, no meio final da prova lá, eles estavam competindo, trabalhando juntos ali pela linha externa. O Cal Edwards errou o bump lá, tirou os três carros da Roush e deu o título pro Jimmy Johnson. Johnson que tava no fim do pelotão, né? Tava do meio pro fim. E foi nessa corrida aí que o Mark Martin estava bem na corrida e acabou assim perdendo o título. Entendeu? Então naquela. Não, isso aí foi 2009, Léo. Foi 2009. Então foi 2009. Ele capotou até. Foi lá atrás e não bateu e. E sim, então assim, nesse momento aí, tava tudo beleza, tudo dava certo pra entrar no Motorsport. Então vi todo mundo ali bem, né? Então tava maravilha. Aí, só que assim, as outras equipes vêm trabalhando com o pessoal lá da base, vêm trazendo pessoal bom de base, vêm colhendo informação. Eu acho que a Entry Motorsport, que está, né, o maior ícone Chevrolet, e tá embaixo. Mas a Chevrolet tá bem com Kevin Harvick e Kurt Busch, com certeza, né, Léo? Isso mesmo, Léo. E uma coisa muito importante que você citou foi essa preocupação da Hendrick com sua base, né? A gente lembrar do início dos anos 2000, o programa de base da Hendrick era muito bom. O Brian Vickers veio dele, Kyle Busch, foi meio roubado da Roush, né, Léo? Foi mais ou menos assim, né? O Buxinho tava no programa, teve outros pilotos que acabaram não dando certo, mas você tinha uma renovação ali, né? Você tinha até o filho do Rick Hendrick, né, que... Agora eu esqueço o nome dele, né? Era Rick Hendrick mesmo, né, Léo? O filho do Rick Hendrick, que morreu na primeira. Era isso mesmo, Rick piloto mesmo, Léo. Enfim, tinha uma preocupação. Aí o que aconteceu nos últimos anos, por isso aí, o último piloto que a gente viu que a Hendrick meteu um esforço antes do J-Zero foi o Keselowski, né? Que o Junior meio que adotou, né? Teve outros pilotos ali também que a equipe deu uma atenção, mas não tanto assim. Aí depois do Keselowski, eles ficaram uns 3, 4 anos ignorando, assim, quem aparecia na Júnior, ou era comprando vaga, ou eram pilotos que estavam ali só para ocupar espaço, né? Só para ver quando a Danica foi competir na equipe, né, por exemplo, né? Não tinha uma preocupação em formar pilotos com talento. Aí o Chase era que foi contratado, eles pegaram ele lá no Late Models. Tinha uns 14, 15 anos, corria para a equipe do Phil Elliott, né? Ele tinha criado lá, daí seguiu com o programa. Mas desde então, o único programa de desenvolvimento que tinha era o da Turner, né? Que também o Chase Elliott acabou se aproveitando, né, Léo? As provas que ele fez na Truck Series foi por esse programa, com uma ajudinha a mais da Hendrick, né? Ele chegou na Júnior, foi campeão, mas fora isso... A Júnior vem vivendo de pilotos pagantes, né? Querendo ou não, com exceção do Cole Whiff, eu acho também. Mas era uma coisa meio pontual. Ela não... Quando o Cole Whiff, por exemplo, perdeu o patrocinador, a Hendrick não fez nenhum esforço para ele ficar ali no programa. O Landon Castro também fez parte do programa, né? Também foi um dos últimos pilotos que a Hendrick fez algum esforço ali, né? Que você viu que a equipe tava tentando alguma coisa, mas praticamente abandonou. E hoje eu acho que ela tá colhendo o que plantou, né? Tirando, se por um acaso o Dale Earnhardt Jr. no final da temporada, o próximo assunto que a gente vai conversar, né, Léo? Anunciar que pode encerrar a carreira ou diminuir sua participação, né? Fazendo só as Daytona 500 ou o Talladega, né? O que eu acho que é possível pelo fato desse problema de concussão dele não ser novo, né, Léo? Não é a segunda vez que ele tem esse problema. Ele já vai ficar bastante provas fora. E quem que vai ter para pôr? O Casey Kane é um piloto extremamente contestado. E o Chase Elliott, eu acho que ele não, não é justo colocar toda essa pressão em cima dele. Ele já fez muito pela sua primeira temporada. É muito complicado. A equipe entra numa sinuca de bico, né? Não tem ninguém para pôr. Um menino como o Alex Bowman, que o Júnior meio que adotou agora, ele não tá competindo em tempo integral porque não tinha patrocínio. Se a equipe tivesse, se a gente mesmo tivesse preocupação, colocava um guri, pegava outro menino aí mais novo, né, Léo? Colocava para competir em tempo integral na Xfinity Series, ele tava pegando milhagem, tava pegando rodagem, porque eu não vejo ela aproveitando os pilotos que estão na Júnior nesse momento, o Justin Allgaier e o próprio veterano Elliott Sadler. Eu não vejo. Embora eu ache que o Allgaier teria condição até de ter uma, ganhar uma chance, né? Em algumas provas, né? Enfim, Leonardo? É isso mesmo, né, Leão? É muito assunto aí para uma pergunta só. É uma pergunta muito boa mesmo. Tem muita coisa ainda mais para falar sobre esse assunto aí. Pena que talvez é pouco tempo para se falar, mas nós vamos falando aí sim, vamos voltar nesse assunto aí, né, Leon? Bom, o Paulo Fernando faz uma outra pergunta aqui, né, Leon? Ele pergunta se está confirmado ou não o próximo carro aí para Front Wheel Hall, né, o companheiro do Matt Truex Jr. aí para 2017. Essa é com você, Léo. Então, não está confirmado nada ainda, né? Existe aí uma grande possibilidade aí de possivelmente, talvez o Eric Jones assumir talvez um segundo carro aí. Outros nomes também estão surgindo aí para aparecer nesse carro aí. E o patrocinador parece que é a única coisa que talvez esteja confirmada, né? Que é a 5 Hour Energy. É o patrocinador do Kitako Clint Bauer esse ano, né? Talvez ele já estaria já se colocando à disposição para falar assim, ó, quando você estiver saindo no carro, nós estamos aqui e vamos junto. Então, assim, é um assunto aí que temos que esperar. Como eu sempre falo, né, Leão? Bristol é a corrida que sempre temos boas notícias, né? Porque lá... Só um detalhe, Léo. É assim, cara, eu acho o seguinte, esse carro já vem sendo falado até uns 2-3 anos. Esse ano a equipe recebeu mais patrocinadores, né? Agora com a saída do Donnie Stewart da categoria, a Best Pro Shop, né? Vai ter, acho que vai ter mais cota com o Martin Trucks, sempre patrocinou ele, né? Eu acho que até o pai do Martin Trucks tem algum envolvimento. É da família, a Best Pro Shop é da família dele. Então, agora eu acho. Só cortar, Leon, você, só pra contar um pouquinho a história do patrocinador. Ele chegou, né, até um certo ponto, quando o Matt Truex Jr. estava em outra equipe, que eu esqueci qual que era. Ele chegou a correr com o Truex Jr. Ele chegou a correr com o Truex Jr. lá, mas ela foi obrigada a voltar com o Tony Sturge porque eles tinham um contrato, né? Mesmo sendo pai, não teve jeito, tiveram que voltar para a equipe do Tony Sturge, né? Por uma questão contratual mesmo, então não teve jeito. Mas a Bass Pro Shop aí é sim da família do Matt Truex Jr. E a equipe teve uma prova, acho que foi um All-Star em Charlotte, que estava patrocinando uns 5 carros de equipes diferentes, patrocinando o Jay McMurray, patrocinando o Ryan Newman, né? Na época que eu não lembro se já corria pela equipe da RCR, o Tony Stewart. E ele é um patrocinador de anos e anos do Austin e do Ty Dillon, né? Desde o início de carreira dos dois, a Best tá com eles. Mas enfim, e tem outros patrocinadores com certeza com a melhora do Trucks, né? Que estão batendo na porta. Eu acho que a Front Row, ela tá com o dinheiro sobrando ali. Daí eu acho bem interessante esse ponto. E com essa parceria com a Gibbs, fica bem claro que possa ser uma grande chance para a Kidiane subir para esse Sprint Cup. Eu acho que é algo extremamente possível. Só que pensando de outro lado, se o energético lá que ficou tanto tempo no Greenboro for para a equipe, aí eu fico pensando para a carreira do Boer, será que vai ser tão interessante ele ir para a equipe Stuart Haas? Porque ele chegando para substituir Stuart vai ter um peso. E também, eu não sei se ele vai conseguir correr espaço na equipe, né? O Kevin Harvick ali, o Kurt Busch, vai ser um pouco complicado pro Bohr. Bohr que cresceu muito, muito na MWR, que era uma equipe em uma situação um pouco parecida, né? Uma equipe que corria de Toyota, né? Era uma equipe que não tinha uma parceria, não era tão próxima assim da Gibbs, mas é um terreno que ele conhece, né? É diferente de ir para a Ford, né? Eu acho que deve ser a primeira vez que ele compete com esse equipamento, se eu não estiver enganado. Ele é um piloto criado pela RCR, né? Enfim, seria algo mais seguro, ele não teria tanta cobrança de resultado. Mas vai para uma equipe onde ele vai ter que ter um nível. E lembrando, eu não sei como que é o contrato do Chris Bohr, mas a partir de 2017, final de 2017, com o fim do contrato do Kyle Larson, e agora com essa história do patrocinador da Target, né? Não se sabe se ela vai continuar ou não na categoria, né? O Kyle Larson vai começar a ser uma sombra para muito piloto aí, né? Lembrando que o Larson ia ser pelo Stuart, ele que seria o substituto nesse carro. Leonardo? Léo, já te faço duas perguntas dentro da pergunta do Paulo, né? O Paulo fez duas perguntas excelentes para nós aqui. Léo, o Mato Truex Jr. seria o novo Cal Edwards da Cup? E a outra pergunta, Clint Bohr será que vai corresponder à altura, né? A equipe, o time que ele vai estar assumindo aí, Léo? Eu acho que o Truex não, é pior que o Cal Edwards, não tá no nível do Edwards hoje. Eu até brinco, né? Se a pessoa entrasse em coma em fevereiro do ano passado e acordasse no início desse ano e visse os fãs do Truex falando dele, o cara nem ia entender nada, né? Que um piloto com boa participação de um piloto secundário, um dos principais do grid, eu acho que foi uma das maiores reviravoltas que eu vi de um piloto em algum tempo. Mas eu não vejo ele no nível desses pilotos de primeira linha na NASCAR. Eu acho que se esse carro 78 tivesse um outro piloto, ele seria franco favorito ao título, viu? Porque eu acho que o Truex não tem o nível de um Kyle Busch, de um Kyle Edwards, de um Denny Hamlin. Ainda não provou isso pra mim. Posso estar falando bobagem, por favor, entenda, é a minha opinião. Mas eu não vejo no nível dos pilotos top da categoria. Eu vejo ele no nível de um Casey Kane, por exemplo, né? Vixe. Pra galera da hashtag NASCAR Fox Sports, não é ninguém. Enfim. E qual era a outra pergunta mesmo, Léo? Outra pergunta do Bauer. Se você ver se ele vai estar à altura aí, vai merecer o carro 14 que ele vai receber. Não. É, bem. Não, mas se a Danica corre na Stuart House, né? Por que o Bauer não? Que coisas do mesmo nível, um pouquinho melhores, não, né? Mas enfim, vamos lá, vamos seguir aqui. Podia investir em um moleque, né? Mas eu acho que o Bauer vai esquentar o banco pro Paul Custer. Pode ser, ou esquentar o banco pro próprio Kyle Larson, né? Larson vai pra renta, Guilherme. Será? Acho que sim. É, tem uma possibilidade grande também, né? Eu tenho a sensação, um sentimento, nem informação, é a sensação que ele vai levar o patrocinador junto. Dependendo, leva até parte da equipe. Ele vai levar a ganância inteira. Do jeito que a ganância já se fundiu com o ganância, é uma das equipes que mais se fundiu na história da categoria, né? Já se fundiu com um monte de gente já, ganância. Não duvido. Era Enhar Ganassi, depois foi Félix, sei lá o quê. E o Kaufman, que era sócio da MWR também, já juntou também, enfim. Não, não duvido. O pessoal às vezes compara um pouco, né? A força da Ganassi da IndyCar na NASCAR. O pessoal não tem nada a ver, que a Ganassi na NASCAR, eles dão um suador pra tentar pensar. Ganassi é uma KV na NASCAR, é uma KV Racing. Né? É, uma KV. Parece que é boa, mas não é boa, não. Um piloto bom, como foi o Montoya, por exemplo, né? Consegue ganhar corrida em adversidade e tal, definir para ficar na Indianápolis, né? Em uma situação adversa, ele até consegue fazer as coisas, só que chega na hora do vamos ver, a estrutura da equipe acaba prejudicando o time. É mais ou menos isso, né, Léo? Mais ou menos isso aí, né? Bem por aí. Ó, eu falei bem do Montoya, né? Você falou bem do Montoya. Eu tenho certeza, se o Pedro Mugart estiver ouvindo essa edição, vai correr uma lágrima no olho direito dele. Montoya. E o Montoya tá sem contrato pro ano que vem, né, Léo? Imagina só, velho. O Montoya tá sem contrato ano que vem e pior, ele não tá bem. Né? Parece que não tá legal as coisas pra ele, não. Não sei não, hein? E ele que era para ser o piloto desse carro 78, lembrando, né? Ele era a primeira opção da lista. Verdade, Leão. Seguindo aqui, quero agradecer ao Paulo pelas boas perguntas aqui, né? E todos sempre mandam boas perguntas também. Não existe boa pergunta, muito boa, pergunta muito ruim. São todas perguntas. Aqui no grupo NASCAR, é só para fãs, né? O Douglas Nery pergunta: vocês acham que nessas 5 últimas corridas da primeira fase aí, as intenções serão voltadas para o Chris Busch? Do tipo, será que ele vai conseguir o top 30 necessário para ir para o Chase? Sim, Doug, vai ser muito interessante isso, porque a posição dele depende de uma vaga entre os pilotos que não conseguiram vitória, né? Vai ser muito interessante na última prova, né? Ou nas próximas provas, o gráfico lá mostrando o Buescher dentro e o Buescher fora. Porque dependendo, ele pode tirar um figurão aí no Chase, né? Dependendo aí, ele pode tirar, sim, bons nomes do Chase aí, né? Quem sabe, talvez, até o Kyle Larson, que é um nome que todo mundo cogita que deve ir e não vai. Talvez aí que o Chris Busch pode empurrar ele pra fora aí. Ainda mais, Leonardo, se o Almendinger, por exemplo, ganhar em Green, por exemplo, que é algo extremamente possível. Se o Almendinger ganhar em Green, cara, vai ficar complicado. E tá todo mundo próximo ali, né, Léo? Tá todo mundo próximo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Chase Bubble, né? E assim, Léo, além de estar todo mundo próximo, eu torço para que o Almendinger ganhe e garanta, assim, uma vaga no Chase. Eu tô torcendo para que ele vença essa corrida em Green nessa semana que vem agora, domingo agora, né? Vença essa corrida aí. É o que eu mais quero, só para ver o negócio pegar mais fogo ainda. Elião, aí no meio da conversa aqui, né? Aí o Diogo Jeremias aparece no meio da conversa aqui, o Douglas responde. Aí o Douglas fala aqui, né? Pra gente comentar sobre a Danica. A Danica chegou a ameaçar o top 10 aí na corrida de Pocono, né? Ele pergunta assim: o que estamos achando da equipe aí, né? E sobre o caso da Danica aí. Como tá a evolução da Danica aí, Elião? A Danica, em algum tempo, ela chegou a melhorar bem o desempenho. Nesse ano, por exemplo, chegou a estar entre os 16 até em algum momento, né, ali perto, né, no top 20, mas eu acho que se ela continuar na equipe, com mais experiência e tal, ela pode até conseguir um dia ir pro Chase por pontos, até em uma situação, vencer uma prova na chuva por combustível, ou correndo mesmo, né? Que ela já mostrou uma vez, né? Chicago, no 2014, chegou a andar entre os 5 primeiros durante a prova, né? Mas eu acho que ela é fraca pro carro que tem, né? É fraca. Um outro piloto com esse equipamento poderia estar fazendo mais. E, enfim, pra mim, pode ser tipo o Colmenar, assim, que entra na categoria com um piloto fraquíssimo, né? Só que foi aprendendo, foi evoluindo, conseguiu uma vitória em Indianápolis. Na Esquindicis consegue vitória de vez em quando. Mas enfim. Mas se você for ver bem, né, Léo, fazendo comparação com outros pilotos que competiram na Sprint Cup, por exemplo. Quem pra você, Léo? Quem foi melhor? Sam Horne ou a Danica na Sprint Cup? Ah, não sei qual foi pior, viu? Mas o Sam Horne conseguiu. Talvez ritmo de corrida melhor do que a Danica. Enfim, eu não sei. Porque ela corre com equipamento bom. E o Hornet, mesmo na época da Penske, né? A Penske naquela época não era nem sombra do que é hoje, né? A equipe tinha 3 equipamentos, né? Ela vencia uma prova ou outra, mas nem se compara o que é hoje, né, Léo? E era um terceiro carro ainda. Enfim, era uma situação mais complicada, né? Era um grid mais forte, né? Mais consistente. Mas enfim, eu não sei. Eu acho que eu queria muito ver a Danica competindo no Xfinity Series com desses carros apelões, como você disse. Um carro 88, um carro 33, né? Quer dizer, carro 2 hoje em dia, né? Eu queria ver o que ela iria fazer. Se ela consegue dominar uma prova e vencer a prova. Como você tá campo e faz, o próprio Menner já faz às vezes, né, galera? Seria interessante ver ela fazer uma corrida forte, ou talvez jogar lá na Truck Series e dar um truque, assim, ó, aquele tudo fininho, assim, ó. Redondo mesmo, é redondo. Tipo, o Kyle Busch vai lá, testa. Mas na truck é mais difícil, Léo. Na truck com essa molecada aí, cara. Ainda mais a Dani. A tocada do truck, o próprio Kyle Busch já falou que é mais difícil do que os carros, né? O Next Fint, cara, ainda mais pelo estilo da prova, que tem como você ver se o cara sabe dominar a corrida. Porque a truck se usa ainda mais com essa Couch and Croc aí. É muito o momento do cara, sabe? É muito ele saber poupar equipamento, né? Que se isso dá pra ver se o cara sabe ganhar corrida, sabe? É verdade, Leão. Bom, eu não falei da Danica, mas a Danica é isso aí mesmo. Concordo com ele, é um gênio no número e grau, né? Vocês sabem já a minha opinião sobre a Danica. Beleza. Enfim, vamos seguir aqui. Quero mandar um abraço pro Thiago Alves, nosso amigo aí que... narrador lá das corridas da Fox, né? Que ama a Danica Patrick, então vou mandar um abraço pra ele e pra Dani. Enfim, quanto tempo até o Tony Stewart fazer que nem o Gordon e voltar a correr? Então, né? Não nem diria parou, fazer, né? Que nem o Gordon. Não fazia nem que nem o Gordon, que nem o Mark Martin. Mark Martin, conta a história do Mark Martin ainda. O Mark Martin, na verdade, aposentou em 98, isso, né? Conta a história dele. Ó, o Mark Martin, ele aposentou acho que em 2007, né? Aí depois ele... Ah, né? Foi que nem o Jeff Gordon no passado, né? É, foi... ó, depois ele fez... Ele fez part-time com o Eric Mirola no carro 1. Ele fez... Ele fundou uma equipe, foi assim, acho que em 2005, 2006 ele anunciou que ia se aposentar. Aí foi que nem hoje em dia com o Stewart com o Gordon ano passado. Cada prova era a última prova do Mark Martin nessa pista, não sei o que, não sei o que. Aí eu acho que chegou no início de 2006 ou início de 2007, ele resolveu montar uma equipe e aí não deu certo. Eu nem sei se a equipe chegou a largar em alguma prova. Aí ele pegou e continuou. Foi pra Júnior, né? Foi pra equipe do Dale Earnhardt, né? Day, né? Foi pra Day. Aí lá ele fez uma temporada completa, depois ele fez part-time com o Eric Mirola. É, até todo mundo achou que o Eric Mirola seria um grande piloto com a ajuda do Mark Martin. Aí depois ele foi correndo, aí ele voltou para Entry de novo, fez mais algumas corridas. Aí enfim, depois, um certo ponto, aí ele falou: não, agora eu vou aposentar. Mas entre o anúncio da aposentadoria e aposentar mesmo, foram 10 anos. Não, e ele depois que saiu da Hendrick, né, vou aposentar, ele voltou para fazer part-time 2 anos na MWR. E aí depois disso aí, eu acho que ele ainda fez prova no 14 substituindo o Tony Stewart. Só que aí depois que ele parou de vez, ele nunca mais pisou na pista, né? Porque eu acho que se ele pisar na pista, ele volta. O Mark Martin é o cara mais louco da NASCAR. Ele é o cara que tá sempre aposentando, mas nunca aposenta. E o Mark Martin, só pra vocês terem uma noção de quantos aninhos ele tem, ele nasceu em 1959, tá? É velho pra caramba. Aí desde 2007 mesmo, ele foi 2007, 2008 ele fez part-time, depois em 2009, 2010 brigou pelo título com a Entry, que foi o vice-campeão em 2009, né? Depois ele foi pra equipe dele, pra outra, pra MWM lá. Aí depois de 2012 ele fez part-time, 2013 fez part-time de novo, aí ele aposentou. Aí ele falou: chega. Aí ele viu que não dava mais pra ele mesmo. Vamos lá, Elião. Bom, as perguntas acabou, né? Acho que do celular já, perdão, do WhatsApp já foi. Das grupos também já foi. Vamos Jeff agora. Só pro Jeff Gordon, Léo, só um ponto pro Jeff Gordon. Você acha, Leonardo, possível? Eu não sei a situação do Dale Earnhardt Jr. real, mas eu imagino que não é fácil dele no ano que vem, no final do ano, ele fala que vai dar um tempo de um ano, porque não é a segunda vez que eu vejo ele tendo problema de concussão. Lembro que em 2012, quando recapearam a pista do Kansas, teve um teste lá, ele sofreu um forte acidente. Eu acho que ele até ficou fora de uma prova, né, em Charlotte, né, que o Reagan Smith substituiu ele, né? Daí depois ele teve outros acidentes que ele também ficou meio baleado. E ele também já tem uma idade avançada, né, Léo? O Dan Rajuno é um meninão, né? O Dan Rajuno já tem um, alguns anos bons aí já, ele tá com 42 anos. Ele foi em 2012 mesmo que ele teve problema, que ele ficou fora duas corridas fora, né, naquele ano. Depois ele voltou. Até posso ver, lembrar quais corridas foram, mas foram duas coisas que foi ele ficou Charlotte... fora. Foi Charlotte que ficou fora. Foi Charlotte não, que ele ficou fora? Foi no final do ano. Foi no Chase. É, foi Charlotte qual mais mesmo? Mas, vou ver aqui depois. Depois eu vou falar quais foram as duas. Foi Charlotte mais uma. Então, foi assim, Kansas e Charlotte. Foi Kansas e Charlotte. O acidente foi... Eu não tenho certeza, mas foi num treino. É, deve ter sido Kansas, porque Kansas não aparece na lista. Bom, o Dan Rajun, pessoal, já está com uma idade mais avançada. Tem 42 anos. Já está um bom tempo aí na estrada aí da NASCAR aí. É, já se ameaçou alguns momentos dele realmente aposentar, né? Eu creio, Alião, se não fosse 2014, que ele conseguiu ali dar uma vida nova para ele mesmo, né? Depois, o ano passado ele ainda foi bem, ainda conseguiu vitórias. Mas para mim, fundamental para ele foi 2014. Se 2014 ele não fizesse um bom campeonato, eu penso que esse ano ou ano que vem, né, ele iria já aposentar. Diria já estar pedindo aí, pendurando as suas luvas e seu capacete. Eu acho que ele fica mais um pouco, Leon, até porque por força maior de patrocínio também, ele deve aguentar mais um pouquinho aí. É... E ele também é um ícone da NASCAR, tomara que ele fica também, Leon, porque houve-se um grande impacto em Indianápolis quando se falou que Dale Junior não correria lá em Indianápolis lá. Então foi um impacto muito grande, tanto para a televisão, que perdeu pontos na audiência, e na pista também foi efetivamente, né, causado um déficit na venda de ingresso. Isso é uma matéria que estava tá ainda, né, se procurar você acha lá ainda no site NASCAR.com. Então, assim, Denner Junior, qual é o efeito do Denner Junior fora das pistas? Se causa muito efeito, talvez não sentimos muito, porque o Jeff Gordon, que é o recém aposentado aí, voltou, né, e se tem toda uma expectativa, já que o Jeff Gordon tem bons números em todas as pistas que ele passa, né? Então o Jeff Gordon é um cara, é um ícone aí também da NASCAR, é um cara histórico, um lendário aí, vivo, né, que tá sempre correndo aí. Então ele volta aí, o Jeff Gordon, talvez ameniza um pouco o impacto da foto do Dan Rajuna na pista, Leão. Então, Leonardo, mas você acha que, tipo, a gente corre o risco de ver o Gordon voltando em outras oportunidades, até fazendo mais uma temporada completa? Porque eu vi o ânimo dele dentro do carro, assim, tal, parece aqueles caras que o cara retorna, assim, não parece mais que é a primeira correr. Vez, né? É, que esses pilotos, assim, são meio viciados, né? O cara fica fazendo isso aí por 20 anos, todo final de semana. Que, enfim, ia ser muito engraçado se isso ocorresse, né, no que vem, né? Mas sobre o Tony Stewart, Leonardo, eu tenho certeza que a gente vai ver ele alinhando numa Daytona 500 nos próximos 3 anos. Tenho certeza. Mas isso aí é certeza. Ele é o Daytona 500, ele participa, né? Vai. Até porque ele nunca ganhou essa prova, né? É, vai participar sim. Olha, já que a gente tá falando do Dan Rajun, né, é o assunto aí que nós separamos aí para falar, né, que é a evolução do tratamento do Dan Rajun. Segundo os médicos, o tratamento, o quadro dele é bom, é positivo, tá se reagindo bem a todos os remédios, a todo o tratamento que ele vem sofrendo aí. E a previsão dele é de voltar em Michigan, né, Leon? Pode voltar em Michigan aí, pode voltar, não é certeza, não tá 100% certo, então ele pode voltar. Então ele ficaria de fora por enquanto de Green, que é final de semana agora, e no próximo, que é em Bristol, né, que ele estaria fora também das pistas aí. Voltando, possivelmente, em Michigan, e só lembrando vocês que ele já vence em Michigan, então Dan Rajun tem vitória em Michigan. Talvez ele, voltando em Michigan, ele consiga aí, né, se classificar pro Chase. Já pensou, Elião? Vou falar também do Chase Bob, se ele volta, né, em Michigan, vence e garante aí vaga no Chase. Aí então, Leonardo, não, Leonardo, aí que vai ter de piloto inventando, tá machucado aí, ficando duas semanas fora e voltando, vai ser sacanagem, que o Buxinho voltou, ganhou, foi pro Chase, né, e foi toda aquela história. O Smoke é a mesma coisa, né, se bem que ele ficou se arrastando nas pistas por alguns fins de semana. E o Dale Jr. agora, Aí vai ser todo mundo que vai tentar fazer isso, né? É, os caras vão mirar o muro e bater, né? É. Então, Leão, a volta do Denham Jr. aí, né, pode ser em Michigan. O Jeff Gordon continua no carro 88 nos próximos dois finais de semana, né, foi falado ontem, na terça-feira, e garantido aí que o Jeff Gordon vai se alinhar em Green e também em Bristol, né? E assim, Leão, queria que você falasse um pouco pra mim como você viu as duas corridas do Jeff Gordon, né, e Indianápolis e final de semana agora em Pocono, e o que você espera aí de Green e Bristol também, Leão? Olha, Leonardo, o cara voltar assim depois de tanto tempo sem entrar no carro, né, mesmo conhecendo todos os ajustes, né, é muito complicado, porque por mais experiência que ele tem, esse pacote aerodinâmico, né, tem muita coisa que acaba complicando o trabalho do Gordon, mas eu acho que ele foi bem, foi relativamente bem, fez mais, eu acho que outros pilotos fariam, né, outros pilotos que estivessem substituindo, porque o grande problema, para mim, nesse caso, não é nem o problema de você comercial, de você perder rendimento, você perder atenção do público, para mim é questão de desempenho, porque dependendo do que você coloca, você pode queimar ele, né. E também você tem que ter um gordo mesmo parado, ele entrando no carro, ele sempre vai conseguir andar ali no top 15, né? Em Green, eu imagino que ele vai andar na frente, até porque é um dos melhores pilotos de road course da história da categoria, né? Conhece Green com a palma da mão, né? E eu também não me espantaria dele entrando pra brigar pela vitória. E lembrando uma coisa, né, Léo? Na NASCAR, tem a questão que, às vezes, nessas provas em que o piloto titular não vai correr, a equipe, às vezes, não leva o melhor equipamento, né? Por exemplo, não leva aquele motor com aquele ajuste mais agressivo, enfim, aquele chassi que tem melhor retrospecto, né? Tem muito isso, né, Leonardo? Às vezes, tipo tentando concentrar trabalho nos carros que o Dale Earnhardt Jr. vai ter quando ele retornar, né? Para ter mais chances de vencer, né? Eu acredito que sim, né? Mas eu acho que no caso do Jeff Gordon, a gente não faria isso, porque o Jeff Gordon é um... acabou de sair, né? Tipo, é um filho aí que acabou de se desprender do pai aí. Então, eu acho que no caso do Jeff Gordon, não. Eu acho que no caso do Jeff Gordon... Não, não, é que o Gordon conhece a casa, né? Ele conhece muito bem a casa. Né? Mas eu falo assim, às vezes, Leonardo, tipo, tem um motor lá que tem dois, três motores, ou tem um chassi lá que é melhor, ele espera ter esse chassi pro Júnior usar em Michigan, né? Porque por mais que seja o Gordon, né, uma vitória traria um grande retorno midiático, isso, aquilo, mas o que interessa para essas equipes no momento é ir pro Chase, né? Eu acho que pode ter ocorrido essa. Podem terem poupado nesse sentido. Ó, isso, olhando por esse lado, sim, né, Leon? Mas o Jeff Gordon, com certeza, na minha opinião, fez uma excelente corrida em Indianápolis. E pouco, ele ficou muito apagado. Ele chegou a entrar dentro do top 10, né, o Jeff Gordon. Foi punido por velocidade, se recuperou, mas devido àquela última salada que teve ali na... A última salada que teve em Pocono, que foi a da vitória ali, né? Aquele negócio que entra, não entra, vai, não vai, vai chover, não vai, vai parar, não vai. Ele acabou se complicando um pouco e terminou apenas na 27ª posição, que foi o último cara na volta do líder, né? Então... a corrida se complicou para ele, não foi muito bem. Green, eu acho que ele vai muito bem, e Bristol talvez ele vai sofrer um pouquinho, né? Até porque questão de ritmo, né? Porque ele vai pegar uma meia milha aí, e meia milha não é fácil, não é gostoso de correr, porque é uma pista difícil, é uma pista que vai desprender de muita atenção. É, meia milha só é um pequenininho, e é carro toda hora, carro batendo, carro te empurrando, você tem que bater em carro para poder... na minha posição, talvez em Bristol ele não vá tão bem assim, mas em Bristol ele tem um bom rate também, possa ser que vai bem, e na minha visão, eu penso que ele vai melhor em Green do que em Bristol, mas possa ser que seja o contrário, ele não vai tão bem em Green, mas vai bem em Bristol, mas só analisando um pouco aí, eu acho que em Bristol ele vai apanhar, essa é a palavra certa, né, ele vai apanhar um pouco do carro e de todo mundo aí, no final de semana de Bristol, no outro final de semana depois de Green. Elião, É, já falamos do Derra Jr., já falamos do Jeff Gordon. Agora eu queria falar, Leon, sobre os free agents de 2016, né? São os caras aí que estão sem contrato, né? Termina o contrato deles aí no final do ano. Para onde eles iriam? Que são de grande potencial, vamos falar aí só dos quatro, não precisa comentar os outros. Por exemplo, do David Gunn, que tá sem emprego, o Tim Hill, né? São Ross Jr., esses caras aí estão sem emprego, mas não precisa falar deles. Vamos falar dos caras de destaque aí. Danny Haley, não assinou ainda contrato com a Cadio Gibbs ainda, não tá certo ainda. Jerry McMurray na Ganas, Paul Manner e Ryan Newman, os dois da RCR ali, ó. O Paul Manner não tem contrato? Então, o Paul Manner é um piloto interessante, tem que ver o que ele vai querer pro final do ano que vem, né? Porque ele tem, além do patrocínio que ele traz na Sprint Cup, a Manners patrocina algumas provas que ele não compete na Xfinity Series, né? Patrocina outros pilotos, né? Até, eu não sei se hoje em dia o carro 2, o Austin Dillon, chega até algum sponsor da Manners nos finais de semana, né? Mas o Brandon Jones, que é um piloto de desenvolvimento da RCR, tá atrelado à Manners também, é patrocinado pela Manners. Eu, pessoalmente, acho que o Manners fica, né? Mas uma ida dele para uma Ganassi, por exemplo, na vaga do McMurray, eu não me espantaria, né? Mas, em relação ao Ryan Newman, vai depender muito do patrocinador, né? A CAT, né? Ele já levou esse patrocinador pro Chase, depois de anos e temporadas ruins com o Jeff Burton, né? Tem que ver como vai ficar o arranjo com esse patrocinador, mas eu acho que o Newman pode até correr risco de não ter o contrato renovado, né? Já que eu imagino que o Gertilders vai estar a preferência para renovar com o Neto, né? E agora com essa saída do Donnie Stewart, né? A Presto e o Pro Shop, né? Deve ter mais dinheiro para patrocinar o piloto, né? O piloto. Mas enfim, Léo, quanto ao Danny Hamlin, acho que será natural a renovação dele com a Joe Gibbs, só que tem que saber se a FedEx vai continuar patrocinando ele em tempo integral, né? Ou se vai diminuir a sua cota, né? Mas eu acho que a saída do Hamlin para alguma outra equipe seria algo que mexeria bastante com o mercado de pilotos, e até para a carreira do Hamlin seria interessante, né? Aliás, né, Léo? O Hamlin é um nome que eu gostaria de ver na Hendrick, né? Eu acho que agregaria muita coisa ali, hein, cara. Ele no carro 5, por exemplo, eu acho que seria uma grande chance para ele nessa equipe. Eu acho que pela primeira vez na carreira com equipamento Chevrolet, seria algo que eu gostaria de ver, cara. Num problema maior com o Dale Earnhardt Jr., por exemplo, eu acho que era um piloto que iria agradar muito aos patrocinadores. Ou até levando o seu próprio patrocinador. Mas é só uma suposição que eu faço aqui. Mas eu acredito que ele fique na equipe. Na Gibbs. Bom, Leon, o Paul Manning e o Ryan Newman tá quase tudo certo para eles renovarem, né? Até foi uma matéria semana passada que eu soltei na página do podcast True Wide. Tá tudo certo, tudo encaminhado. Eu até confundi, né? Eu errei a palavra. Eu coloquei lá que ele estaria retornando à RCR. Mas não, ele tá renovando. Eu pedi perdão, pessoal, que eu acabei errando a palavra principal aí. Então, assim, tá quase tudo certo pra esses dois aí renovar, né? E tem uma novidade na RCR, que ele também tá nesse pacote aí, dessa notícia aí, é que o Ty Dillon já estaria pronto, palavras dele, estariam prontos já para assumir o carro da Sprint Cup, né? Então, teríamos, talvez, em 2017, Paul Manner, Ryan Newman, Austin Dillon e o Ty Dillon na equipe para 2017 aí. Aí sei. É só comprar o charter, né? Lembrando que com esse segundo carro da Frontier Row, os times pequenos aí também tá só esfregando as mãos aí para arrendar, né? A sua vaga. Eles estão loucos para comprar. Eu não sei se a Levine Family, que é a equipe que cede o carro 95 para o Ty Dillon, se eles venderiam essa vaga, se deixariam essa vaga com eles. Poderia até ser, né, em troca de algum favor, né? Alguma outra coisa, né, Léo? É, talvez sim, né, Léo? Seria uma das portas, uma das oportunidades aí, né? O Tardino, mas Léo, o Tardino pra você merece subir pra Cup? Não, não merece. Pra mim tem que ficar. Também, primeiro tem que. Pra mim, se eu fosse subir, eu falo, você vai sair daí só que você ganhar umas 5 corridas e ser campeão. Eu acho que um carro da RCR, eu acho que ele não merece. Uma equipe menor até seria válido pra equipe, né? Mas eu acho que ele hoje em dia não merece uma vaga de um time grande desse candidato. Pra mim também não merece, não. O Jamerick Murray, Leão, pouco se fala, né? Mas pra mim ele deva continuar assim na equipe. E o Danny Hill, eu acho, um momento importante na carreira dele. Eu acho que ele tá precisando, o Danny Hill, ir pra outros ares. Por quê? As coisas pra ele sempre na hora H não dá certo na Joe Gibbs. Talvez seja alguma coisa falando pra ele assim, ó, muda de equipe, que se você for pra outra equipe vai dar certo. Talvez, como você bem falou, Leão, talvez sumiu o carro 88, sei lá, vai que o Don Juan Jr. para. Um 88 ou o número 5 do Casey Kane na Hendrick Motorsport. Talvez seja o possível substituto efetivo mesmo do Tony Stewart na Stewart Haas, né, indo de Ford. Quem sabe que o Kubica não dá certo ano que vem. Ele vai, 2018, assuma esse carro, né? Eu talvez, ao que nós já cogitamos aqui, nós já até falamos sobre isso, ele ir, né, para ser o capitão da Roush, né, ser aquele cara que puxa a Roush, ser aquele cara que vai chegar na Roush e vai digitar as regras, não, aqui vamos fazer assim que vai dar certo. Talvez seria muito bom para ele, para a carreira dele, né, puxar um time que está lá embaixo, tentar levantar esse time aí. Seria interessante tanto para a equipe como para ele. São esses aí possíveis caminhos, ou realmente ficar na Joe Gibbs aí, do jeito que tá tudo muito bem, tudo muito legal. E vamos que vamos, segue a vida, né? Talvez pode ser isso. Eu não sei. Kenseth, Léo. O Matt Kenseth, você acha que ele compete mais quanto tempo, Léo? Mais uns 5 anos fácil, Léo. 5 anos. É, uns 5 anos fácil. O patrocinador tá ali, tá beleza, tá gostando, tá legal, tá favorável. Então eu acho que mais uns 5 anos aí ele aguenta aí, viu, Léo? O Kenseth. Eu acho que sim. É, Léo, próximo assunto é os novatos, né? Vamos falar dos novatos do ano aí. É, nós temos até que tomar muito cuidado, porque esse assunto de novato aí pode afetar também a nossa discussão sobre o Chase Bubble, né, que é a bolha do Chase aí. Campeonato de rookie, Leão. Chase Elliott é o primeiro com 254 pontos, Ryan Blaine 195, Chris Buescher 155 pontos, Bryce Scott logo atrás 154 e o Jeffrey Earnhardt, não sei porque esse cara está participando aí, porque nem full time está fazendo, nem correndo ele está às vezes. Tá com 76 pontos aí. Vamos ficar de olho na briga realmente efetiva aí. Chase Elliott e Ryan Blaine, né? Que é a briga mais interessante. Só que a vantagem do Chase Elliott é muito grande para cima do Ryan Blaine, né, Leon? Isso se deve ao ótimo início de temporada do Chase, né? Conseguiu vários top 5, né? Top 10, ele sempre chegando bem. É, conseguiu essa vantagem que deve... Mesmo se ele ficar fora do Chase ou piorar o seu desempenho, vai ser muito difícil para o Blaine tirar essa desvantagem. E pode acontecer aquilo que a gente comentou mais cedo, né? É, do Chris Buescher ir para o Chase como rookie e um dos outros dois rookies que ficaram na frente dele, o Blaine ou o Chase Elliott, irem, né? Vai ser uma situação um pouco inusitada, né? E o Buescher venceria o Chase pela segunda vez em sua carreira, né, Léo? É, ia ser interessante, né? O cara quietinho, poderia estar dando a volta por cima aí, sem perceber o Chase com toda a badalação que tem em cima dele, realmente tem, né? O pole da Daytona 500 tá aí fora, pode ficar fora do Chase, né? E pode ficar o ano em branco, sem vencer nenhuma corrida. Então, né, já vamos falar do Chase, né, do Chase Bubble aí, da bolha aí, que realmente pode acontecer, interessante. Já tem o pessoal garantido por vitória aí, ninguém vai tirar essas vitórias aí, boa, tá beleza. Tem um piloto que luta por vitória, também vamos falar sobre ele aí também. Mas eu quero já chamar a atenção, Léo, por exemplo, nós acabamos de falar do Hulk aí, dessa batalha aí do Hulk, né, o Chase Elliott, como ele vem piorando os resultados dele, né. Vamos lá, de Michigan ele saiu em segundo colocado a 100 pontos da zona de corte. Sonoma, ele foi o 21º colocado, saiu de 91 pontos da zona de corte. Daytona, 32º, saiu a 77 pontos. Kentucky 31º saiu a 62 pontos. No New Hampshire, 34º, saiu de lá a 52 pontos. Indianapolis, ele foi o 15º colocado, saiu de lá a 63 pontos. E agora, em pouco, ele saiu o 32º também. E está agora apenas com 45 pontos da zona de corte. Ou seja, ele tinha uma vantagem de 100 pontos e hoje atualmente é 45 pontos. É, Leão. Lembrando, Leonardo, lembrando, né, que o que, conta na nossa contagem aqui, colocando se o Buescher passar para a próxima fase, se o Buescher entrar entre os 30 primeiros, o que acontece? Aí o Larson, que seria esse último aí, ele cairia fora, né? E aí a vantagem diminuiria para 20, 25, né, Léo? Isso mesmo. 20 ou 25? 20. Então, 25 pontos. Ou seja, um mau resultado em Watkins Glen, bal. Uma vitória da Almendinger, por exemplo, em Green. Situação do Chase passa a ser de real chance de ficar fora. Eu acho que ele teve bastante consistência, não teve quase nenhum DNF no início do ano. Só que os problemas, que é algo muito comum para os pilotos da NASCAR, né? Começaram a acontecer, né? Erros de estreante, como foi no último final de semana, ele começou a cometer. E isso é normal isso acontecer. O problema é você colocar muita expectativa em um rookie, né? Que erros acontecem, né? A inconsistência é do aprendizado, né? É, isso aí faz parte mesmo do aprendizado. E só me corrigir, então, eu falei 32º e pouco, foi 33º, uma posição pior ainda. Elião, o caso do Chase Elliott aí, né, eu me lembro muito bem do caso da Action Series, né, do Regan Smith, quando ele chegou lá, né, quando ele chegou em agosto, que é agosto na Action Series. Foi pessoal. Decretado, né, nesse programa foi decretado, né, por um sujeito lá do Mato Grosso que ele era campeão já, né. É, ele tava com muito ponto na frente, mas muito ponto. Aí chegou o mês de agosto, três corridas em 58, eu acho. Chegou com três corridas em misto no mês de agosto em um oval pequeno, né, que é Bristol. Deu tudo errado pro cara. Deu tudo errado, perdeu o título. Depois ainda, toda a vantagem que ele tinha, que era muito confortável, ele ficou em desvantagem para ele no final do ano. Ainda ficou feio para ele ainda. Então assim, Leão, o Chase Elliott estava muito confiante, estava indo tudo muito bem, estava muito legal, né? Olhando aqui os resultados dele aqui, até mais ou menos aí Michigan, que realmente vinha dando tudo certo para ele, ele tava bem. Depois de Michigan, o negócio desandou, não ficou legal para ele, Léo. Não tá muito bem aí na questão de ponto, né? E assim, eu olhando lá embaixo na tabela lá, só para já entrar num outro assunto aqui, que é o Chris Buescher, né? Que é o cara que pode mexer com a tabela. O Chris Buescher, pessoal, tá 6 pontos do David Reagan, que é o 3º colocado. E o companheiro dele de equipe está um pouquinho à frente com 316 pontos, né? Então, assim, está muito próximo ali. O Chris Buescher entrando no top 30, ele vai forçar ainda mais o Chase Elliott a ter bons resultados. Com isso, Elião, o Chase Elliott aí vai ter uma pressão um pouco maior. Ele pode chegar em Richmond, talvez até fora do top 16 ainda por pontos, né, Elião? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas pode acontecer isso. Porque Green, nós não sabemos como vai ser o desempenho dele. Talvez não pode ser muito favorável, talvez não pode ser muito bom, né? Em Sonoma, ele foi apenas o 21º colocado, não andou bem em Sonoma. Apesar dele ter corrido na KN West, e se eu não me engano, ele até venceu a corrida da KN West, mas na Cup ele não foi bem. Na Cup não foi muito favorável para ele, não. Depois daí que ele começou a piorar cada vez mais. Então pode ser que Green ele vai tão bem assim. E essa vantagem ainda caia mais ainda. E como você bem falou, Léo, essa vantagem dele de 45 pontos pode virar 25 ou até menos, né, Léo? É isso mesmo, Leonardo. Vamos esperar como que ele se vira em Watkins Glen. Leonardo, olha, corta aí. Leonardo, você consegue finalizar o... Eu vou ter que sair urgente aqui, cara. Não, eu finalizo isso sozinho. Beleza, então. Então, falou. Falou, Léo. Deixa eu... urgente aqui. Se vai, é urgente, vai lá. Eu finalizo sozinho. Eu vou falar também das apostas e se quer, vai apostar em alguém ou não? Não. Nem de 14? Cara, Larson na Xfinity Series e Gordon na Cup. Então, beleza. Eu falo todas as apostas aqui e já finalizo. Falou, Elião, vai lá. E só para completar esse assunto, por exemplo, o Edinho Mendiga, que possa ser que vença essa corrida, ele é o 21º colocado, ele poderia empurrar para fora do Chase o Jim McMurray, né, o Chase Elliott e o Kyle Larson. Então, assim, poderia misturar ainda mais essa bagunça aí, essa corrida pelo Chase aí. Uma disputa que estava até um momento muito morna, né? Eu acho que essa vitória do Chris Busch aí em Pocono realmente vai movimentar aí muito, né, essas últimas corridas aí, a luta pelas últimas vagas no Chase aí, e Richmond poderão ter boas surpresas e poderão ser uma corrida tensa, assim como foi em 2013, que tudo se resolveu lá, né, muita coisa se resolveu lá em Richmond, tanto pilotos que estavam fora, pilotos que tinham chance, pilotos que estavam dentro e saíram também. Então vai ser bem interessante essa parte final do Chase aí, essas últimas corridas, esse mês de agosto aí, tem tudo para ser um mês de altas e fortes emoções aí. Bom, pessoal, o Elião teve que dar uma saidinha meio urgente aí, ele teve que um compromisso, assim, ó, pá, tem que ir lá correndo, então ele foi, me deixou eu aqui sozinho aqui gravando, mas eu continuo com vocês aqui, né, vamos passar o entrelist pro final de semana em Watkins Green, né, que vai ser bem interessante essas duas corridas. Eu espero que sejam coisas bem movimentadas, muito boas, e não sejam as corridas monótonas como aconteceu nos últimos anos, né? Parece que as corridas lá não vêm sendo tão legais assim. Eu quero começar com a Xfinity Series para falar do Interlist aqui. Até o momento, 42 carros inscritos, né? Quem está aqui de diferente, Paul Manor vai estar no carro número 2. O Kyle Busch no 18, no 22 o Keselowski. O 42 vai estar o Kyle Larson, e o Kyle Larson é a aposta do Hélio Lima, ele deixou aqui para mim aqui, né, postar nele. E um outro cara que vai estar aqui vai ser o Todd Bodine no carro 90, esses aí vão ser os destaques. Ah, e a Roush, pessoal, vai levantar das cinzas aí o Ford 60, né, o que é o atual carro campeão da Roush, que quem venceu ano passado, né, o título com esse carro 60 foi o Chris Busch. Então, pessoal, corrida, eu assim, espero que seja boa, né? Ah, esqueci também de falar do Diologando vai vir no carro 12, né? E o Brandon Polo vai estar no carro 48, como de costume aí. Então, assim, vai ser uma corrida boa, assim, espero. Eu vou apostar no... Eu até quero fazer um suspense aqui, vou fazer uma aposta bem diferente. Eu vou apostar no Contender, o melhor Contender pra mim, né? Dos que disputam o título da Xfinity Series. Vai ser o Daniel Soares, não vou apostar em Cup Drive. Para mim, o melhor contender vai ser o Daniel Soares. Então, assim, espero que seja uma corrida muito boa, corrida bem movimentada, porque, assim, o ano passado a corrida não foi muito boa, tivemos um certo domínio aí, só emoções no final da corrida, mas acho que emoção só no finalzinho da corrida, não adianta, se adianta você passar 4 horas frente à televisão para ter emoção em 10 minutos. Mas, enfim. Falar um pouquinho da Speed Cup, pessoal. Até o momento aí, 40 carros estão inscritos, né? Há uma definição aí, era o Jeff Gordon se corria ou não, se o Dale Jr. voltava ou não pro carro 38. Foi confirmado ontem, Dale Jr. continua fora, volta só em Michigan, talvez. Jeff Gordon continua no 88, então tá aí o entrelist completão, né? Nenhuma novidade de diferente aí. Eu quero apostar como vencedor dessa corrida aí vai ser o Kurt Busch vai vencer essa corrida pra mim. Vou dar os parabéns pro Kurt Busch pela vitória. Ah, perdão, o Boris Said vai estar no 32, mas nós sabemos que o Boris Said não vai fazer nada nesse carro 32. Esse carro 32 também não está muito bem das pernas. Então essa é a minha aposta aí pro final de semana. Vou passar alguns números pra vocês interessantes, pessoal. A primeira corrida lá em Watkins Glen foi em 1957, vitória do Buck Baker, 4 de agosto, né? A última corrida foi ano passado, dia 9 de agosto. Quem venceu foi o Joe Logano. Já tivemos até o momento 33 corridas lá em Watkins Glen, né? A largada vindo da pole a última vez foi o Kyle Busch em 2008, largando do top 5. Foram 21 vezes aconteceu isso, né? Em 33 corridas, e 24 vezes o vencedor veio do top 10. largando 21º ou pior nunca aconteceu. A pior posição de largada para um vencedor foi o do Steven Park em 2008, né? Ele largou em 18º colocado. Então, foi o cara que conseguiu largar de mais longe e ir para a vitória. Voltas lideradas foi Tony Stewart 83 em 2005 e venceu com menos voltas lideradas. Foi o ano passado de Logan, vocês devem lembrar, Joey Logano liderou apenas a última e mais importante volta da corrida, certo? Mas nem por isso todas as corridas têm que ter uma volta só. Enfim, os recordes da pista, pessoal, a volta mais rápida durante a corrida é do Mark Martin, de 95 ainda, o recorde já se dura aí 21 anos esse recorde. Parabéns ao Mark Martin, que fez um grande tempo lá, velocidade, que lá eles não marcam tempo sem velocidade, 103.030 milhas, né? Velocidade no Qualify, Geoff Gordon 2014, 129.466 milhas. Eu acho que com o recapamento da pista esse tempo aí deve cair um pouco. Eu tenho quase certeza que sim, né? A maior troca de liderança foi em 91, 2006 e 2011, que no total foram 14 trocas de liderança. E a vitória mais apertada foi entre Geoff Gordon e Jeff Burton em 2001. Que a margem de vitória foi de 0.172 segundos. Vitória muito apertada mesmo. O maior número de bandeiras amarelas foi em 2006, com 10 bandeiras amarelas, né? Falar de marca, Chevrolet venceu 17 vezes, Ford venceu 8, a Pontiac, que não corre mais, venceu 4, a Toyota venceu 2, né, com o Kyle Busch, e a outra foi com... Acho que foi as duas do Kyle Busch, rapaz. Se não me engano, foi as duas que só o Kyle Busch venceu de Toyota. Isso mesmo. Uma vitória da Buick e uma vitória da Mercury também. O número de vitórias das equipes. A Hendrick Motorsports venceu 6. Mesmo número da Joe Gibbs, né, que venceu 6. A Roush venceu 3. E as outras equipes aí. Por exemplo, a RPM venceu 2. Né, lá nos primórdios lá. E a RCR venceu 2 também. Temos uma outra aqui também, que eu nem sei falar o nome, Raymond Bader, venceu 2, vou saber de quem que é essa equipe aí. Venceu 2 corridas em Watkins Glen. Alguns números bem interessantes aqui, né, dos pilotos que estão participando. Os pilotos estão em atividade ainda, né? Corridas, Geoff Gordon 23, ou seja, das 33 ele largou 23, é o cara que mais já largou. Vitórias, Tony Stewart 5, Top 5, Tony Stewart 7, Top 10, o Tony Stewart 10. Poles, o Geoff Gordon com 3, né? Voltas, 1985 voltas, o Geoff Gordon já disputou e liderou 266 voltas. Ele também é o melhor, né, nesse quesito de voltas lideradas. E a média de chegada nas últimas corridas aqui, que são 3 corridas ou mais, tá? O Kyle Edwards é o primeiro com 8.4, o Adrian Mendigo 10.1, o Tony Stewart 10.4, o Kyle Busch 10.5, o Keselowski, que é o quinto com 11.3, o Kevin Harvick com 12, o Jimmy Johnson com 13.6 e o Matt Truex Jr. tem a média aí de 13.7 de chegada, o Joe Logano 14.3 e o Matt Kenseth 14.4, né? Então esses aí são os números, pessoal, de Watkins Glen, né? Uma corrida que sempre muito boa, uma corrida que acontece no estado de Nova York, digamos que uma área bem charmosa aí dos Estados Unidos, está bem próximo ali de todo aquele charme de Nova York ali. Então uma corrida até que badalada por outras categorias também, porque, né, é a Watkins Glen, uma pista lendária. Se não me engano, até o Nelson Piquet venceu nessa corrida aí. Já venceu nessa pista aí o Nelson Piquet. O Emerson Fittipaldi, não sei se ele correu, nem o Ayrton Senna, mas o Nelson Piquet eu tenho certeza. Tivemos aí vitórias importantes nessa pista aí, né? Por exemplo, Marcos Ambrosi fez 2 corridas monstruosas em 2011 e 2012, vencendo em 2 em sequência aí, né? Uma belíssima vitória do Kyle Busch em 2013. Tivemos também o Adrian Mendiga vencendo em 2014, garantindo sua vaga no Chase. E quem sabe por que não, o Adrian Mendiga vence esse ano, garanta sua vaga pro Chase. Como eu já falei há minutos atrás aqui, eu quero é mais que o negócio do Chase pega fogo. E se o Adrian Mendiga vencer, né, ele tá dentro do top 30, então ele tá assim, É, se ele vencer, já tá dentro do top 16, porque tá dentro do top 30, ele é o 21º colocado. Queria bagunçar ainda mais, né? Ainda mais se o Chris Buescher entrar no top 30, aí sim virou uma salada, vai ficar bem interessante até Richmond, essas últimas 5 corridas aí que nos restam do campeonato regular até começar o X. Bom, pessoal, a edição número 118 vou encerrando por aqui. Quero agradecer a todos vocês, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desse novo formato, né? E estamos estudando já um novo formato, um formato mais dinâmico ainda para vocês, que eu quero que vocês gostem ainda mais do nosso podcast, certo, pessoal? Então, uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e cuidem-se bem, pessoal.